Antena Web Informação. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro. Às segundas, às 18h30 da tarde, no Canal 1. Boa tarde, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos, o resultado de um deslizamento de terras na antiga Hiroshima, no Japão. Depois de chuvas torrenciais que assolaram aquela região, houve aluimento de terras, o que causou, para já, ainda porque há várias pessoas que estão feridas e outras que estão desaparecidas, o número de 40 vítimas mortais. Os corpos já foram resgatados e estão agora em fase de identificação. Israel conseguiu em 24 horas o que não conseguiu em mais de um mês. Em pouco tempo, 4 membros do Hamas foram abatidos mortalmente. Nesta madrugada, 6 pessoas foram mortalizadas num ataque a uma casa de 4 pisos, mas 3 delas eram 3 líderes maiores dos comandos militares do Hamas. Já ontem, o principal líder do Hamas terá sido assassinado. Uma notícia que ainda não terá sido confirmada, mas sabe-se apenas que a mulher deste líder do Hamas, o líder maior do Hamas, foi realmente encontrada morta em mais um dos bombardeamentos israelitas, depois do final da trégua, que durou alguns dias e que acabou por não resultar numa trégua definitiva, como era suposto. Entretanto, há um vídeo divulgado pelo Hamas, onde se referem ao mártir, corrigindo depois essa afirmação para Kahed, outra afirmação para designar um mártir, mas não uma pessoa que está morta, mas sim uma pessoa que está viva. Mártir, neste caso, significa uma pessoa que faleceu. Foi esta a primeira designação apresentada então sobre o líder do Hamas, que alegadamente terá sido morto. Ontem, em declarações numa conferência de imprensa, Netanyahu disse que não descarta a possibilidade de que numa próxima intervenção ou num próximo objetivo a ideia seja mesmo destituir o Hamas de liderar a faixa de Gaza. Entretanto, os acontecimentos de hoje poderão mudar drasticamente os acontecimentos. É em 24 horas o número fantástico de vítimas mortais, fantástico no sentido surpreendente do termo, 4 vítimas mortais dos altos líderes do Hamas, devido aos bombardeamentos de Israel. E foi aprovada hoje a lei que vai taxar suportes de gravação, CDs, CDRs, DVDRs, cartões de memória, telemóveis, tablets, discos rígidos e outros acessórios que permitem o armazenamento de dados. A ideia é compensar os autores das obras que, entretanto, são pirateadas. Em Portugal, esta lei foi aprovada hoje, mas há algum tempo que tinha vindo a ser discutida. A lei é polémica e está a gerar, desde o princípio, muita controvérsia. Há quem defenda que vai acabar Portugal por perder postos de trabalho e, simultaneamente, também acabar por perder poder de compra, ou, neste caso, poder de venda, já que é dos poucos países que aplica uma taxa deste género e que, assim sendo, vai desviar o comércio, segundo algumas associações, especialmente a Associação de Eletrodomésticos e Eletrónicos, afirma que, neste caso, as pessoas vão começar a comprar equipamentos noutros países, onde, por exemplo, na Espanha, não se aplicam estas taxas. A verdade é que a compra na internet hoje é já uma realidade bastante presente no nosso país e já há muitos produtos que vêm de fora pelo pequeno comércio, ou seja, pelo comércio doméstico. Nesses casos inclui-se já também vários aparelhos como tablets, telemóveis e outros acessórios, neste caso das chamadas marcas brancas. No desporto, vamos ter hoje mais dois jogos, para neste caso o apuramento para a Liga Europa. O Rio Ave vai estrear-se nesta luta para participar pela primeira vez na Liga Europa. O mesmo vai acontecer com o Nacional da Madeira. As duas equipas vão jogar fora na primeira mão, com destaque para a Participacional, que já não é a primeira vez que participa na Liga Europa, mas vai tentar mais uma vez a integração na fase de grupos desta segunda competição da UEFA. O Nacional da Madeira vai jogar hoje a partir das 6 da tarde frente ao Dinamo de Minsk, capital da Bielorrússia. O Rio Ave também tem a sua partida com princípio às 18 horas. O Antenova Informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Boa tarde, ouvinte.